3597, decola os 27, controle agora em 1935, bom voo. Controle em 199-35, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3597. 3597, boa, contato radar na decolagem, suba 380, saída Goliath. Subindo para 380 na saída Gualha, o tanto 3597. Cinco nove sete três para o táxi com 3:15 alterna Salvador POP 04. Pesado táxi, via Pátio 3, Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre 118.6, o ajuste 10.5, tem um bom voo, Rio 5973. 5986, ele 15 agora, 5973. 90, livre decolagem da 10, o vento calmo. Livre decolagem 3890 da 10. Ixi, BDEV autorizada. Road BDEV, teste 153, obrigado. Decolagem da 10, após primeira curva à direita. Perfil da El Leda e após BDEV. Frequência do controle 119.35. Aciona 5474. Confirmando o controle 1935 e 5474 no transponder, portão 07, chama pronto, TAN 3179. Chamaral, TAN 3179. Chamaral, TRIP 5514, obrigado. Serra, bom dia, Pátio 4, Porto Seguro, aguarda cópia, 1 no 1000 pés, já aprovado. Salvador, é Brasil, Papa Romeu, Mike Tango Juliette. Juliette, Teresina, número 2 para cópia, aguardando no pátio 3. Aguardando, obrigado. 3890, decola os 30, 1935 agora, bom voo. 1935, bom dia, bom final de semana. Controle, bom dia, TAN 3890. 3890, bom dia, contato radar na decolagem. Suba o 330 na saída Puca. 330 Puca, 3290. Serra, pronto, cópia. Porto Seguro, no 1000 pés, decolagem da 17, curva direita, corredor axé, controle em 119.35, a torre em 118.62 e a cena 0263 no transfondo. 3, próximo, 5973, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento variável com 03 nós. decolagem da 1-0, 4-7-3. Zero dois, para acionamento, táxi decolagem, transfere a torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-5, bom voo. O Papa Romeu, Mike, estamos de Juliette, pronto, cópia. Cópia, Mike, estamos de Juliette. Autorizado Teresina, nível 280, decola da 1-0, curva esquerda no perfil da saída Momo, Albo, após direto Teresina, corrigindo, após direto Petrolina e após direto Teresina. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5456 no transponder. Papa Romeu, Mike, estamos de Juliette, autorizado Teresina, de assunto de voo. Saída Momo Albo, direto Petrolina, direto Teresina, 119.35 ao controle, controle à esquerda, transponder 5456. Atendimento correto, pátio 3, chama pronto para o desmaxinamento, Mike Tango Juliette. Demora quando pronto, Tango Juliette. Yank Serra Serra, bom dia, livre acionado, chama pronto para o táxi. 325 125, 13325, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 335 a 316, vai passar o 200, restrição no 60. Boa, 5316, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro 1015, acionando a identificação. 4 mil pés, 1015, identificou 35 a 316. O 35-36 pode voar pelo senhor, por gentileza? Direto pelo, afirmativo, 5-3-6. Pelo então, 35-36. E 5973 decola aos 34, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. Obrigado, 1935, bom dia. Bom dia, Rio, 5973. 5973, Rio, bom dia. Contato radar na decolagem, suba 310, saída Fuca. 310 na Fuca, 5973. No 7, chame Centro Recife, 1268, alterna 1260. Centro Recife em 1268, caso negativo 1260, TAM 3517, boa. Boa. Zero, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 2545, bom dia. Boa. Salvador, bom dia, o Papa Romeu, mais foto. Papa Romeu Lima, Mike Fox, pronto, cópia, Costa Azul. Utilizado, grupo Zulu, destino Costa Azul, 500 pés, decolagem da 17, curva direita, seguindo a linha do litoral sul. Controle 119.35, a torre 118.612 e aciona 0164 no transponder. Autorizado Costa Azul, decolando 7, curva direita, 500 pés, litoral sul, aciona 0164, controle 309.35.286. O cruzamento correto, confirma apenas o pátio, PLB? Está no pátio da bata com um aborto. Gente, copiado, 1 no aborto, pátio da bata, paracionamento, táxi, decolagem, transfere a torre 1 no 8, decimal 612, o ajuste no 0 no 5, bom voo. 3.62, graças a você. Lima Mike Fox, bom dia, livre acionar e chama pronto para o táxi. 63, bom dia, acena identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, multímetro 1015. 4.063, agora tem um bom voo. Pronto, farol de Itapuã, para ingresso no Axé, controle 1935, posso ir ver essa torre. Certo, 53 no meio, inicie redução 2109. Iniciando a redução agora para 2109, 335 no meio. Controle de Salvador, muito bom dia, o Papa Tango Yang, certo? Serra Serra, acionado 0263, 1.000 pés, na linha do litoral, confere? Afirmativo, acionando 0263, 1.000 pés na linha do litoral, é até por seguro, principalmente pelo axé até o farol da barra. Copiado, Yankee Serra Serra. Serra. Salvador, eu vou no 434, gente da Juliana. 1434, bom dia, senhor identificação, dessa via chegada Mari para o 050, 1434. 50, Mari, 434. No meio, prossiga para 3 mil pés, reduzindo 1809. Está reduzindo, 355 a 3 no meio, 3 mil pés. Percipe, Salvador approach, bom dia, American 980, leveling at 180, requesting lower, please. Descent to flight level 060, American 980, squawk island on Bonf level. 060, American 980. Salvador, bom dia, Oxanés 225, candidato Juliette. 6225, Oxanés, bom dia, senhor identificação, chegada Bonf, desça ao 070. Bonf 070, 6225. Rio 5973, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, bom dia. Dia. Então, Juliette. Autorizado, reporta na intercessão para ingresso na pista, Lima, mais fácil. Reporta para ingresso. Aguarda a informação de pista. Quais são? Aguarda a autorização de pouso 4208. Baixou e travou, tá aguardando 4208. Linha decola de imediato, vento 1.40 graus com 4 nós, Lima mais forte. A linha decola no 7 fox. Um minuto, ó. Livre pouso na 10 do vento, 120 graus com 4 nós. Livre pouso, 4208. Fox, gente, o Lima Mike Fox decola aos 44, pro do farol de Itapuã, chama o controle em 1935, bom voo. Farol de Itapuã, 1935, grato aí, Fox. Bom dia, Torre Salvador, 353, 16, tá 2 milhas do externo. Felipe 5316, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando pista livre. Vai continuar aguardando pista livre, 353-16. Às 11h15, ingressando na terminal Ilhéus, e às 12h15, pousando em Porto Seguro. Copiado, Yankee Serra Serra, prosseguindo 1.000 pés, vai margeando o litoral. Pere. Vou prosseguir lá direto agora. Vai atravessar a Bahia agora e margeando o litoral. Pelo litoral até Porto Seguro. Cliente, 12-15 é o chamado de pouso. Prosseguindo com referências visuais no 1.000 pés. Da presente frequência livre para coordenação. E ao ingressar na terminal Ilhéus, aquele controle 120-1. Ok, da presente frequência livre coordenação. Ao ingressar na terminal Ilhéus, 120-1. Bom serviço ao controle e até a terra. Ok, um abraço. Tá 3663, prossiga completando a chegada bom para 2.000 pés. O altímetro 1015, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2015. Foi voadora já não? Tio 9. Controle Salvador, bom dia. O Lima Mike Fox decolou, passou fora de Itapuã, na sua escuta. Lima Mike Fox, 500 pés na linha do litoral, na escuta permanente. Na sua escuta, reparte para após, Fox. Está autorizado para o 3553 no meio? Agora sim, pista livre, o vento 130 com 5, livre pouso 3553 no meio. Livre pouso 3553 no meio. Papa Romeu, Mike Tango, Juliette, está pronto para o ataque, está com 3 a bordo. Autonomia de 3 horas e 38, até na Belém. Só confirma o POB, por gentileza. 3 a bordo, Mike Tango, Juliette. Sim, táxi autorizado via parte principal, táxi foi Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 1-8-12, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Baixo, Índia Alfa, lá chama 286, o Mike Tango 10, uma boa. Fala 4208, azul. Azul 4208, bom dia, táxi de Alfa e mantém a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso. É, Alfa mantém antes da Juliette, aguardando para ingresso. Lima Kilo X-Ray autorizado, ingresso táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 35. Afirmativo, muito grato. 27 é o FAB 2327. Afirmativo. Prossiga. Solicito para o meu contato do voo planejamento para o RJ. Gente, informação Juliette, aguarde cópia. Guardando cópia, a gente pode entrar por conta se não fazer cheque. Gente, estou sem estacionamento, aguardando cópia. 4208, via Juliette, portão 3. Via Juliette, portão 3, 4208. O 3513 do Nomeia livrou pela Delta. 3 no meio via Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa e mantém antes da Juliette, o 3513 do Nomeia. Mike Tango Juliette autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento variável com 3 nós. Autorizado a alinhar e decolar o Mike Tango Juliette. 230 and the limit is to localize your course American 92. Senhor de Salvador, bom dia, passarinho 2223, informação Juliette. 2223, bom dia, cena identificação, chegada Ponce, desça para o 0620, passarido 2223. Sim, para o 060, identificou na Ponce, 2223. Controle Salvador, muito bom dia, Oxaner, 6200. 6200, bom dia, cena identificação, na chegada Mari, desça para o 050. Identificou na Mari para o 50, pode voar Duna, senhor Oitate. Negativo, mantém o perfil, é o número 5, o 6200. A falar. Controle, Xaner 6225, está cruzando 080 para o 070. Desça para 3.000 pés, o altímetro 1015, o Xaner 6225. 3.000, 1015, o Xaner 6225. Completa ele a sexual e chama a torre 18, decimal 6. 18,6. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6. O ajuste 10 no 5. Dê um bom voo, tanto 3179. Obrigado, Pátio e Alfa. Salvador, bom dia, tan 3663, vai passar o Índia Serra Visual. Tan 3663, bom dia, confirmando, já baixado travado? Baixado travado. Sente o ajuste no 0 no 5, vento 130 graus, 619, livre pouso, pista no 0, Tan 3663. Livre pouso no 0, 3663. Mike Tango Juliette, decolar 251, no controle 119, decimal 35, bom voo. 51, chamando a controle 19935, uma boa. Zero reduce now to 180 knots. Papa Romeo, Mike Tango Juliette, bom dia, decolado. Mike Tango Juliette, decolado Mike, Tango Juliette, contato radar na decolagem, suba 280, saída Momo. 280 na Momo, Mike, Tango Juliette. Então 3179, mantém o ponto de espera da onda zero. O Papatango Lima Kilo X-Way atentando a possível estrelas turbulências do Airbus da TAM, quando pronto, livre decolagem, pista 35, vento 140 graus, 05 nós. Relativo iniciando o Lima Kilo X-Way. TAM 3179, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, TAM 3179. 286, bom dia. American 980, ILS X-ray procedure approved. Report 7, Shomakalizers, we are down 2000. Roger, we are now established on the localizer and clear for the ILS X-ray, American 980. O Lima Kilo X-Way, decolador 54, mantém o número pés até a liberação do controle. Chame agora o controle em 119, decimal 35, bom voo. X-Way, obrigado. Cam 3663, solo 54, liberando a direita via Fox, solo 121, decimal 9, bom dia. 219. Dia, torre, voo 1434. Voo 1434, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre, o Airbus está iniciando a rolagem. Ok, aguardando, 3 checados. Cam 3179, vento 150 graus, 059, livre decolagem, pista 10. Bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa, reporta para Juliette. Manoati, 1000 pés, no Mike Eco Delta, bom dia. Autorizado Manoati, 1000 pés. Decolagem da 17, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 35, aciona 0125, Mike Eco Delta. Reto 11 a bordo, ajuste agora 1095, acionamento táxi, decolagem 18,6 agora, a torre tem um bom voo. No 434, pouso autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, 05 nós. Livre, pouso na 10, bono 434. TAM 3179, decolador 56, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado. Air 6225, prossiga para 2000 pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte no localizador. Terceiro para 2000, autorizado ILS, vai reportar no localizador 6225. Salvador, bom dia, é o gol no 922 com a Juliette. 922, bom dia, via chegada Mari, acione identificação, desça ao 070. Desce via Mari, depois o X-Ray, gol 922, 70. Feita, realiza o perfil da subida Coral, frequência do controle 1.